André Cedeiros, o mural de Ibicoara. É sim, bodega nas teclas. Eita, é hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar, baseado na orelha e o lança pra elas usar. É hoje que a favela estrala, paredão vai barulhar, baseado na orelha e o lança pra elas usar. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Chama meu pau de vergonha, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara.